Olá de novo e bem-vindos a mais uma edição do podcast Ubuntu Portugal, o podcast sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Miguel e comigo tenho. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém porque o patrão foi de férias e o Tiago encontra-se em parte incerta, ausente. Não quero levantar teorias da conspiração, mas sempre que ele está em missão, algures, temos uma cadeia de acontecimentos globais misteriosos e de grande alcance. E tínhamos tanta coisa para falar, tanta coisa para falar neste episódio: a desistência de Joe Biden, a corrida para a presidência na Casa Branca, a reaparição fulgurante de Kamala Harris e as suas implicações no futuro do software livre, ou não. O incidente com a atualização inesperada de CrowdStrike, que deitou abaixo milhões de máquinas a correr Windows por todo o mundo, e o divertido que foi ver aeroportos e outros serviços entupidos com ecrãs azuis. Mas nós podíamos estar aqui uma hora a falar com esta voz suave, numa conversa amena, à beira da praia, que é aquilo que vocês querem em férias, encher chouriços, mas não temos tempo. Portanto, ficamos por aqui e vemo-nos para a semana. Até lá! Vocês lembram-se nos anos 80, quando um gajo queria gravar músicas da rádio e havia sempre aqueles radialistas que estavam sempre a interromper a música? Tu punhas a cassete a gravar, depois carregavas do botão e vinham os gajos: bom, e são 3 da tarde e fazem 40 graus lá fora na rua, já sabe, logo à noite o programa tal e tal. E estragávamos cassetes à pala disso. Eu detestava. Epá, chegava-me aos nervos. E é exatamente aquilo que eu estou a fazer agora para vos estragar a música. Bom, já sabem, para a semana temos mais um episódio do podcast Ubuntu Portugal aqui na sua rádio preferida. E dentro de 3 horas, já sabe, os resultados do Totoloto. Tenha o seu boletim à mão e vamos ver se é o feliz premiado desta semana. Não esquecer também o jogo de futebol logo à noite, em direto, a não perder. Um emocionante jogo que vai determinar quem ganha a taça da terceira divisão da Porcalhota. É mesmo irritante, não é?